2002. Estamos no terceiro milênio. Preconceitos vão sendo superados. Barreiras quebradas. A mistura é necessária, gerando um grande vendaval com o nome de Elementos da Terra, trazendo informação, descontração a todos os seres Elementos da Terra, com a certeza de que após esse vendaval, vocês não serão mais os mesmos Elementos da Terra. Então preparem-se, pois o vendaval continua.